vocês vão pelo, eu agradeço. Pelo. Pelo, obrigado, presidente do avião. Ono Ono 70, boa noite, contato radar, subindo para o 370, saída Puca. 370, vou Ono Ono 70, na Puca. Uno 868, chame Recife, frequência 12685, alternando 34, decimal 5. 2685, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Alfa, pronto pra corte, Maceió. 52 autorizado, Maceió, nível 330, prossegue na Peruísque 58. Decola da 1-0, curva à esquerda após, cumpre o perfil Puca, Jamo, após Aracaju. Antenando transponder 55, 1-1, e o controle 1-10-0, decimal 8-0. Autorizado Maceió conforme nível 330. Via perigo 58, decola da 1-0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 55-1-1, controle 1-2-0-8-0, até 3-1-5-2. Correto, chama pronto, vai estar 1-6-12, vai chegar aqui no metro. Chama na pronta. Portugal 0 to 4 ground. Go ahead, Portugal 0 to 4. Confirm, do I have condition to fly AVSM? I firm. Okay. avião pode prosperar dentro de nós, em silo? Confirme se é 389 avião, né? Só vai ter velocidade em silo, pode prosperar? É velocidade que serve do comandante. Obrigado, querido. Uno 170, chame Recife na frequência 1285, alterna 34 decimal 5. Uno 170 ao controle. Chega. Chame Recife agora, frequência 1285, alterna 34 decimal 5. 3345, Uno 170. 1891, prossiga na descida para 2000 pés, o ajuste 1096. 2000 pés, 1096, vai reportar estabilizado no ISO que está na frequência 381. Se tiver condições de interceptar, está autorizado para a Duna. É, isso já está avião. Comandador, 3891. Gente, reporte estabilizado. Vai, reporte. Estabilizado 3891 e visual com a pista. 3891, 3891 complete aproximação final e torre 18 decimal meia, bom pouso. 18 meia, bom serviço, 3891. Salvador, até 3152, pushback, ferramenta, posição 6. Coordena que se solo me chama pronto para o táxi, 3152. Chamar a táxi. Portugal 024, position 11, ready for push and start. 024 coordination for our staff report, heading J08, direct for text. Copy, clear for push and start, we'll call you a beam stand number 8 and ready for text, Portugal 024. Na chegada Mari, vista via 2006, a vista 2006, aviso 1006. Via 2006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, Yes, Europa 04, we are on the stand 10, Airbus 330, destination Madrid. With information Alpha, Saravan, students, okay, send back clearance, Europa 08. Send back. Alô, Salvador, cordial, boa noite. TAM 3819, livrou. TAM 3819, boa noite. Ingressa na Alfa e reporta antes da Juliette. Vai ingressar na Alfa antes da Juliette. Só corrigindo, 3891. Táxi 3152, a bordo 96, Natal 2:20. Atenção, 3152, táxi via Pátio de Alfa na ponta de espera 198, decimal 6, o ajuste 10, 16, bom voo. Ponto de espera 186, 10, 16, boa noite, bom trabalho. 3891, observe o táxi do Companhia. Após ingresso, Juliette, portão 2. Após o tráfego da companhia, Juliette, portão 2, rota 389 ano. Boa noite. Ground and Europa 084. We are ready to push and start. Vai, Europa 084. Ok, stand by. 0 8 4, Red Cup. Yes, go ahead, Aeropass 0 8 4. 0 8 4, cleared Madrid, flight level 3, 7 0, via Pezulu 1 0, and then accord of flight plan route, running 1 0, after departure, left turning. Polka departure and Zipa transition. Scout code is 5470 and departure control sequence 1-0.8. Okay, we are clear to climb to follow 370. Bouncing 10, flight land route, runway 10. After departure, turn left. Scout 5470 and frequency 1208. Aeropass 084, I need the clearance after the left turn, please. 3-3-0-3-0, Aeropass 084. Feedback's correct, maintain position number 2 on the sector to push and start. Okay, maintain position Aeropass 084. Localizado, 3-2-1-7-7. Okay, control Aeropass 284, are we clear for push or not? Negative, maintain position number 2 on the sector, okay? Okay, number 2. Control Aeropass 284. Yes, madam, could you please confirm the standard departure we have? This Puka, Papa Uniform Charlie Alpha. Okay. zona 52, chame Recife na frequência no 2685, alterna na 34, descão 5. 2685, 3450 vai chamar, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom voo. Obrigado. Localizador, Campo à Vista, tá 3170. Torre, 1 noite, decimal 6. 024 requesting. Portugal 024. Approved the taxi center holding point runway 10 via Main April, India Alpha. Holding point tower frequency 118.6. Clear the taxi holding point runway 10 via Main April, and then India Alpha, and we'll contact our 118.6 Portugal 024. Obrigado, né? For the nation's ground staff report, red 4 taxi, being gate 208. Ground. Go ahead. For the nation's ground staff report, red 4 taxi, gate is being gate 08. Start and we'll call for taxi at Bing Gate 08, Europa 084. Paulo Salvador, muito boa noite, o Can 3170. Boa noite, Can 3170. Alfa, Juliette, portão 6 dúzia. Alfa e Juliette pro 6 dúzia, o 3170. Boa noite, Tempo Gower, Vila do Fogo with you, Airborne Hanoi, bom dia. Hotel City 24, with a contact line be 2350, Puka Depart. Hotel City 24, 159-355-350, Puka Depart. Sigurd 4, right, taxi. 0084, property taxi to holding point runway 10 via main apron, India. Holding point contact tower, frequency 118.6. Okay, hold taxi to holding point 10 and on holding point contact 186 of Sigurd 4. 718-1016. Sigurd 1016. Zero 024, contact resistance frequency 126 decimal 85, enable 135.5. Shift center frequency 14885, secondary 1355. Bonoid, Mondmik. Mondmik, Mavu. Aeropostale 084. Aeropostale 084, radio contact line, YouTube, contact 370, Puka Departure. Line 370, Puka Departure, Aeropostale 084. Papa 084, receive send frequency 126.85, call 135.15. 1205 or 12, taking the second 12345. 126.85 or 135.5. Okay, 12685 or 1355. 0 passes, 4 by. 1345. 345, okay.